Que seja você. Pode ser. Você pode ser. Pode ser. Pode. Pode ser que não seja eu. Seja você. Pode ser. Você pode ser. Pode ser. Pode. Quando a luz se apagar, baby, você vai tentar encontrar alguém pra te dar atenção como eu te dei. E olha, eu tentei, mas parece que pra você eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Parabéns, meu bem, cê alcançou o que cê queria. Já tá tudo bem pra tu seguir a tua vida. Acende uma fogueira e queima logo os meus presentes. Aprende que a tua falta queima mais do que um incêndio. Parabéns, Yang, se afastou quem você gosta. Todos na tua volta, mas será que ela volta? O povo não dá bola se você tá sozinho, porque quem dava foi embora junto com teu sorriso. A festa acabou, a música parou. Eu não consigo mais ouvir aquele nosso som. A luz apagou, salão esvaziou. Eu não consigo mais sentir o que era tão bom. Então me diz, amor, pra onde foi a nossa sintonia? Rádio muda e estação. Perdi a vibração da sinfonia. Me explica o que a gente tá fazendo, perdendo tempo que podia tá passando junto. Passando muito tempo esquecendo um do outro, juntando muito pouco do que restou lá no fundo. Resgatando com sufoco cada lágrima perdida, cada dia louco. Nunca sara essa ferida. Eu sei que ferro fere muito mais do que devia, mas ainda fere menos do que o que me disse aquele dia. Se esse é o fim do show, então parabéns. Vou ficar batendo palma até fechar a cortina, mas espero que se lembre muito bem de quem sempre teve na primeira fila. Apaga a luz então, vai embora. Vai em frente, me exclui da sua história. Eu prometi correr atrás pelas memórias, mas você não me esperou pra eu ter essa glória.